por isso não vemos nem podemos, assim ou seja, e vou usar, ser culpado pela forma deplorável, inaceitável e incompetente como tem sido gerido este processo desde a sindicação das empresas oliveirenses à ausência da construção da habitação dos nossos cidadãos. É pois o próprio Sr. Presidente que reconhece como irrealista o prazo dado pelo CCDF sendo de 31 de setembro para a construção das obras. Não obstante, podemos e devemos visar o Sr. Presidente de Câmara pela passividade, laxismo e até mesmo cumplicidade com que todo este processo se presta. Afinal, se não é assim que cabe mostrar o processo, é assim que cabe, enquanto o nosso Presidente defenderia efetivamente o interesse oliveirense e não o fez. Não o fez como fez reconhecidamente outras alturas e, por isso, o Sr. Presidente falhou aos oliveirenses. Pois ninguém honesto pode pedir que construa as casas. Nenhum oliveirense de certo pediu isso. Mas aquilo que os oliveirenses sentiram com aquelas imagens, continuam a sentir hoje. Sentimento de abandono e de vergonha alheia. Não houve qualquer tipo de pressão política e pública, não houve nenhum processo reivindicativo, nem sobre os comunicados escritos de condenação e discordância, e sobretudo de marcação dos atos incompetentes perpetrados por esta CCDFC, que tem zero casas construídas a seu cargo no nosso Conselho. Pelo contrário, há uma cumplicidade e uma violência gritantes entre o Sr. Presidente e a Presidente daquela instituição.